TPT.

Biémel sur Arc-en-Ciel Orléans. Oh, engana. O meu cantar não engana. Digo adeus com alegria. Digo adeus com alegria. Eu quero agradecer toda a vossa simpatia. O Fernando Correia Marques vai o abraço de cortesia. Vamos curtir esse bailão.

Mas o meu pé de meia não há um que eu não conheça. Se você quer andar como uma rainha, eu te peço, nunca tiro coroa da cabeça. Leirinha linda, morena boa, o teu futuro está nos braços do coroa. Leirinha linda, morena boa, o teu futuro está nos braços do coroa. Passei dos meus 40, já fiz o meu pé de meia, não há um que eu não conheça. Se você quer andar como uma rainha, eu te peço, nunca tire o coroa da cabeça. Leirinha linda, morena boa, o teu futuro está nos braços do coroa. Leirinha linda, morena boa, o teu futuro está nos braços do coroa.

e bate com a mão, e bate com o pé. Tudo isso é bom, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé. Tudo isso é bom. Vai parar. E bate com a mão, e bate com o pé. Contradição do outro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé. Contradição do outro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé. Contradição do outro, só não dança quem não quer. E bate com a mão, e bate com o pé. Contradição do outro, só não dança. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Respondido para

Prince, Tougain. Tu te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouve avant le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Merlin. Cruz. Desliza, desliza, desliza. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Tradição do ar, vira o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, vira o malhão. Manda-me um bilhete postal. Luís Manuel. Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour, os bombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, au parc de Lirol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en touche. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Nunca vem. Ela tudo o que eu sempre quis para mim. Não me quer aceitar e fico assim. Não esqueço essa mulher, mas ela não quer gostar de mim. Ela é bonita, ela é gostosa. Ela é uma coisa do outro mundo que eu quero ter. Ela é charmosa, ela é pedra dura, uma aventura no meu viver. Ela é bonita, ela é gostosa, ela é uma coisa do outro mundo que eu quero ter. Ela é ternura, ela é charmosa, ela é pedra dura, uma aventura no meu viver. Por esse alguém que eu espero, mas nunca vem. Ela é tudo o que eu sempre quis para mim. Não me quer aceitar e fico assim. Não esqueço essa mulher, mas ela não quer gostar de mim. Ela é bonita, ela é gostosa. Ela é uma coisa do outro mundo que eu quero ter. Ela é ternura, ela é charmosa. Ela é pedra dura, uma aventura no meu viver. Ela é bonita, ela é gostosa. Ela é uma coisa do outro mundo que eu quero ter. Ela é ternura, ela é charmosa. Ela é pedra dura, uma aventura no meu viver. quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Encontrei a casa desarrumada, teve que despedir a empregada. Depois de tantas folgas eu lhe dar, exigiu o ordenado aumentar. Para meu azar a mulher me deixou, a vizinha de mim se aproximou. Logo me disse que queria trabalhar, mas não se importava de uma folguinha lhe dar. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Conta de mim e disse que era boa no fogão. Iria trabalhar noites sem fim, com uma folga e sem ter um tostão. Para meu azar a mulher me deixou, e pelo padre a empregada me trocou. Lá na paróquia ela foi trabalhar, e eu aqui em casa com a vizinha a chatear. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Minha vizinha, assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Minha vizinha, não quero nada, porque eu gostava era da minha empregada. Assim não podes, já fui patrão e agora não me incomodes. Já fui patrão e agora não me incomodes. De saudade, pra que amanhã eu não esqueça de voltar. Dance comigo este arrastapé brasileiro, que eu tô inteiro, você pode aproveitar. Me dá um beijo que eu tô pegando fogo com vontade de ganhar. Um beijo ardente que apague esse fogo quente, que tome conta da gente até o dia clarear. Dá um beijo que eu tô pegando fogo com vontade de ganhar. Um beijo ardente que apague esse fogo quente, que tome conta da gente. amanhã eu não me esqueça de voltar. Dance comigo este arrasta-pé brasileiro, que eu tô inteiro, você pode aproveitar. Da gente até o dia clarear. Me dá um beijo que eu tô pegando fogo, pegando fogo com vontade de ganhar. Um beijo ardente que apague esse fogo quente, que tome conta da gente até o dia clarear. Me dá um beijo que eu tô pegando fogo, pegando fogo com vontade de ganhar. Um beijo ardente que apague esse fogo quente, que tome conta da gente até o dia. Tu te souviens ou pas? Quand on partait comme ça. Tu te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouve dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Le temps passe, il m'apaise dans mes projets. Il me pousse, il me porte dans mon succès. Je reconnais, tu me connais, je suis pas zen zen. Ce que t'as fait, c'était bien pour que je me protège. Paye-moi soldat. Paye-moi soldat. Paye-moi soldat. Ta soldat de Minatera pour tout d'un. Soldat. Paye-moi soldat. Paye-moi soldat. Ta soldat de Minatera pour tout d'un. C'est ce qui est bon pour moi. Malgré ça, je me rappelle, j'étais pas pour toi. Pas de conseil, je pensais qu'à l'oseille, les flics qu'on trouvait m'ont tarpé sous l'oreiller. Viens faire un tour dans mon pays, de sa défense et de la folie. On se rejoint, je paye ma taille, ne me parle pas de paye, ni des bulletins de paye. Viens faire un tour à la plage, je profite du bonheur. Je repense à ma mère qui me regarde du bon oeil. À jamais dans ma tête, pour toujours dans mon cœur. J'aime ce pays, son climat, c'est ma douceur. J'aimerais jamais m'en aller. Je reviendrai souvent dans l'année. Beaucoup d'adieux nous ont déchirés. Restez fort, on se le promet. Paye-moi soldat. Paye-moi soldat. Paye-moi soldat. Un soldat de Minatera pour tout d'or. Soldat. Paye-moi soldat. Paye-moi soldat. Un soldat de Minatera. Para que essa

le dimanche 17 septembre. Rendez-vous à partir de 10h au parc de Mirole. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anaïs Carreira, Nice, Portugal, France. Prince Toudain. Je te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouvera dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Merlignou. Cruz. Desliza, desliza, desliza. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Tradição do. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Com os braços no ar. Manda-me um bilhete de postal. Luís Manuel. Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal e um extrato. Com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour. Au Jumbo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre au parc de Mirole à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. En harmonie, la FM en couleur. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Destaques da informação, Frederico Moreno. O governo da Líbia admite que o número de mortos provocados pelas cheias pode vir a duplicar. Para já foram confirmadas mais de 5 mil vítimas mortais. A greve dos médicos na região de Lisboa e Val do Tejo está a condicionar o funcionamento de várias...